queria agora era estar ali de motel. Te assumi pro mundo, na praça de mãos dadas, na carrocinha do pastel. Sem ninguém nos julgar,